Oração de cura. Pai eterno de amor e paz, o Senhor é forte, bom e todo-poderoso. Pai, em nome de Jesus, te peço, abençoe e restaure a minha mente, os meus olhos, o meu coração, todo o meu corpo, a minha alma, dando-me a graça da saúde plena. Obrigado, Pai eterno, puro poder e força, porque o Senhor, além de me abençoar, me perdoa e liberta o meu coração de todo trauma, ódio, rancor, mágoa, medo, desânimo, cansaço, solidão e tristeza. Envie-me, Pai, o seu Espírito Santo, que todos os dias opera curas em minha vida. Obrigado, Senhor, por me carregar em seus braços, por curar meu coração, meu corpo e cuidar de mim. Em nome de Jesus te peço, Senhor, cure também o que é meu. Não, o desampare, Senhor. Obrigado. Amém.